Oi, Salvador, bom dia. O gol 1270, uma milha e meia do externo, visual baixar e travar. O Giretang Zulu tem condições de agilizar via primeira direita, Charlie, para decolagem de imediato assim que autorizado? Afirmativo, ali mantém a partida, Charlie. Passará a parede, por favor. Posição de pouso. É, só informando, recebe o papel? Ainda está dando para enxergar, não. Sente. Mais perto, informa, está no brilho 5. Máximo. Tá bom, seu avistar vazio. America 990 on the ground at 28. When you vacated, contact 121 decimal 9. 219, direto. Julia Tango Zulu, vento no 30 graus, cono 0 mais, sem livre decolagem, piso cono 0. America 990 approved. Taxi Alpha report for hold shot Juliet. Hey, cleared to taxi on Alpha, and you want us to report at Julia. Roger. Okay, hold short. American 990 approved taxi via Alpha to Apron 1. Gate 10, via taxi Alpha and Juliet. Okay, now we're clear taxi Alpha and Juliet for gate 10, American 990. Zero, a princípio, não estou avistando o papi, não. Sente, grato. Juliet Tango Zulu, decolado 229, tem condições de iniciar a curva esquerda agora de imediato no perfil da Conde? A curva na esquerda, o Tango Zulu. Muito grato, transfere o controle 109.35, bom voo até a volta. 935, então estou. Salvador, Papa Tango vai Fox Trot Serra, separado para o táxi. Afirmativo, Max Fox Trot Serra. Tem reporte no ponto para táxi Papá, 1014 no altímetro. Bora. A intenção do Mike Foxtrot é só confirmando, é só um voo nos corredores. Confio, Pro Serra. A intenção é apenas um sobrevoo nos corredores. Não, negativo, é TGL em Valença. TGL em Valença, sente. Five five two with Foxtrot for the tower. Okay, good morning. Are you ready? We're ready. Line up and wait to runway 10. Line up and wait 10, please. Mandou, bom dia, Pastora no 7, passou posição Conte, tá mandando 080. Pastora no 7, bom dia, sem identificação. Pastor. E Serra Lima tem cabeceira no 7 via pista. Pastor no 7, contato radar, 66 milha e sudeste do correção nordeste do VOR de Salvador. Foi na POA de Bonf para chegada Bonf, chame quando pronto para descida. O ajuste em Salvador 1-0 no 4. Na POA de Bonf, chegada Bonf, chamará para descida o Pastor no 7. Pastor de Salvador. Azul 4060. Azul 4060, sinal identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 094. Ok, Mari no 0, 04, 0, 50. 270, autorizado táxi via Alfa Juliette ao portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. TAP 4060. November 970, Sierra Juliet. Climb and maintain flight level 400. Contact North Recife Center 126.85. If unable, 133.65. 126.85 or 123.65. 13365, if unable. 13365, if unable, on 12685, 9 or 7 0. Sierra Juliet, good day. Good. This is Foxtrot, airborne at 33, contact now 119.35. 1935, good day, 2SQ Box. Tô Rio, Papa Tango Bag, Foxtrot Serra, Foxtrot Serra, Papá para Capoeira 17. A Lima tem Capoeira 17, táxi via pista, mais Foxtrot Serra. Yeah. November 552, Whiskey Fox, radar contact on departure, climb and maintain flight level 400, Momo Depart. 400, moment departure, 2SQ Box. Jet 6740, bom dia, senhor identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 094. 060, na Mari, comunicação. November 552, Whiskey Fox, fly direct, Cogbu position. Direct Cogbu position, 2 Whiskey Fox. Controle, Romeu Papatango na vertical de Parico. Romeu Papatango, voe para a rotatória, reporte rotatória. Rotatória, Tango. Confirma, Gol 1777? Afirma. Gol 1777, ajuste 104, assente a informação ATIS. Ciente da informação ótima. Ciente, copia? Copia. Gol 1777, autorizado Salvador para Porto Seguro, nível de voo 320, via Upro Whisky 50, rota conforme no plano apresentado, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, lida por lida, direto, para interceptar Upro Whisky 50, controle Salvador para nenhum, 9-35, acione 5022. então bom no 777, contagiamento correto, após pontos para o push e acionamento. Salvador, copio 4207, autorização 380, Santos Dumont. Messias, o 4207 está sem informação antes e ajuste no 0 no 4. Oscar, está na frente. Frente, copia? Positivo. Autorizado para o Rio de Janeiro, nível de voo 380, na Pizulu 1-0, rota conforme plano apresentado, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, direto bridge. Controle de Salvador operando em 1-1-9-35, acione 5-0-1-1. 380 conforme preenchido, primeiramente é Pizulu 1-0, decola da Delta. Curva direita, da El, Leda, depois direto bridge. 1935, controle, 5-0-1-1, transponder. Sente azul com a 207, confirmando nível 380, ok? Positivo, senhor, 380, é o Pizulu 1-0. Sente azul com a 207, chama para o pushback e acionamento. Na 8, chamaremos. Pista 1-0, está ciente da Oscar. Controle, Mike Fox do Sierra. Mike Fox do Sierra, nome o país com transvisuais, corredora chefe. Fox do Sierra. Controle, o meu Papatango na proa da rotatória visual para aeródromo. Meu Papatango tornando no 8 decimal 6. Prato, até a próxima. 54. 54, ciente. Voe na praia de Mari para a chegada a Mari, daí se mantenha 2.000 pés e o ajuste no 0 no 4. Praia de Mari, daí se mantém 2.000 pés. Patão. Livre pouso, cabeceira no 7, o meu é Patão. Lança de regras para regras de instrumento e vai realizar o procedimento LS X-ray da pista no 0. Afirmativo, FENC 54, chegada Mari após LS X-Ray da pista 1-0. Ciente, regra de voo modificada aos 1-4-4-0. Desse mantenha inicialmente 3.000 pés. Fênix 54. Autorizado 3.000 pés para o FENC 54. Azul 4060, desse mantenha 2.000 pés, ajuste no 0 no 4 e reporta estabilizado. 2.000 com 0 no 4 vai reportar estabilizado, azul 4060. November 552, Whiskey Fox, climb maintain flight level 400, contact Recife Center 126, decimal 85, if unable 133, decimal 65. 12685, 133, 65, to Whiskey Fox. Controle, pastor, está no dial de descida. Pastor no 7, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Para 4.000 pés e no 0 no 4, pastor no 7. Tu copia? Copia. Pista 31, navio autorizado para Galeão, nível de voo 380, via Bizulu 1-0 após SMAP, após autorizado conforme rota apresentada no plano, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda por Leda direto, bridge, controle operando em 1-1-9-35, acione 5025. 209. 2-0 para o Webjet 6740. Afia. Pesada para Zulu 1-0, após SMAP, conforme o plano. Decola 10 com a direita, daí ao Leda Bridge, a saída 1935, controle 5025, transponder, o 3191. 3191, contagiamento correto, após ponto para o push e acionamento. Estará, 3191. Sala Azul 4207, posição 8 para o push e acionamento. 54 na escuta. Voe para Itápida presente. Fênix 54. Doro 35220, boa tarde. Uno. 35220, acione identificação. Correção, chegada a man, autorizado chegada a man, desse mantém o nível 050, ajuste no 0 no 4. 25220, chegada a man, 1-0 no 4, E solicita voar direto a manda presente. Voe a man 5220. Autorizado, a man direto 5220. E solicita descida. Desce, mantém o nível 050, 5220. Autorizado para 50, 5220. Nível 90, Tango Zulu. Tango Zulu, subir, mantém o nível 090. 090 do Lu. E a 740 desse mantém a 3 mil pés, o ajuste na 0 no 4. 3 mil pés, com a 740. Patango, no solo aos 43, autorizado backtrack, parte 4, reporte pista livre. De negociar um nível menor, um 360, tá 3191? Gente, tá 3191, nível 360? 360 ou abaixo, ou 340. Gente, irei coordenar com o centro aqui e já retorno. Obrigado. Quero completar a aproximação, torre no noite, decimal meia. Noite meia, obrigado. Torre azul 4060, estabilizado. Azul 4060, continua a aproximação, guarde autorização para pouso. Cheque trem de pouso, vento 130 graus, 14 nós, QNH 10 no 4. Ok. Já Daniel, eu sei que terrei da pista no 0. 2 mil pés, com 14, reportando a estabilizada, 7400. Azul 4067, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 140 com 14 nós. Por favor, na aproximação, cheque o papi. Ok, eu vou informar. Baixado, checar. Solo azul 4207 para o táxi, PAD 87, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. 8-7-3-30, Campinas? Afirma. 207, autorizado táxi, pátio Juliette Alfa, correção, pátio Índia e Alfa. Índia Alfa, ponto espera piscina 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para o código, ponto espera piscina 0, azul 4207, torre 1862. Gente, táxi a pátio Índia Alfa, piscina 0, torre 1862, azul 4207-14. Papel normal. Azul 4060, obrigado. Atingindo 4 mil pés o Pastora no 7. Mantém a Pastora no 7. Atinge, mantém 4 mil, Pastor. 40 reautorizado, 5025 transponder. Tá 3191, agradece. WebJet 6740. 6740, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 18,6, obrigado. Boa, torre WebJet 6740. 6740, continua a aproximação, guarde autorização para pouso. Aguarda. Oi, Salvador, muito boa tarde, 14207, para a sua carga no zero. Zero com 240 nós. Em condições de manter até a Duna, 5220. Afirmo. Quente, montanha. Salvador, Gol 1270, com informação Oscar, boa tarde, bom dia. Bom dia, Gol 1270, correção, ajuste no 0 no 4, aguarde para cópia. Tá aguardando, pode adiantar a subida? Copia já o Gol 1270. Sim. Gol 1270, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, na Upsilu 21, após trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano, decola da 10, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, após Elefa Sagaz, controle operando em 1-1-9-35, acione 5034. Azul 406, bro. 360 autorizado, Upsilu 21 até 13 após conforme rota, decola da 10 com curva direita, Arbor é a subida, após Elefa, 1-1-9-35, controle 5034 no transponder, obrigado. Confirmando o Gol 1270, saída Arbor, Elefa, após Elefa, Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz, obrigado. Gente, corrigimento correto, após corte para o puxo, acionamento. Apartamento. Azul 4060, livrou. Azul 4060, autorizado Alfa, forte antes da Juliette. Ok, a gente está próximo da Juliette. Ok, Azul 4060, autorizado o ingresso na Juliette. O portão 08. 08, é 740, vento 130 graus, 13 nós, autorizado pouso na pista 10. Tráfego avistado, cheque trem de pouso. Baixado da Vale, pouso aderente, 740. Salvador, Fênix 54, a 8 milhas de TAP, mantendo 3 mil pés. Do 4207, após a passagem do Boeing 737 da Webjet, utilizado ali em manter. Após a passagem da aeronave da Webjet, ali em manter com a 207. 5728, adicione identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 0 no 4. Amari 060 1014 Web 5728. Guarulhos 4144. Após 5 minutos. Planta 10, curta direita, Gael, Leda, Deus, 1990. Fizeram 1969. A gente não, o transporte está 8,95. 4395, contagimento correto, após quanto para o pushback, acionamento. Pastor 17, desse mantém a 2 mil pés. Para 2 mil pés, Pastor 17. 5220, desse mantém a correção. Reduza para 1,70 nós, veteração para sequenciamento, curva à direita para o 1,50. Limite a manter esta proa por aproximadamente 1,5 milhas. Gente, direita na 5,0, reduziu na 7,0, triple 5,220. Já pode voar a duna já. Negativo, Duna é o número 3 na aproximação. Rodoré, agora ele é para Sagaz para o 270, né? A Afirma, Golo 270, saída a bordo, eleva, após eleva, sagaz. Obrigado. 015, limite ao localizador. Dois zero, curva direita pro a 190. Direita 190, 5220. Web 5728, redução para 220 nós, esquerda 095. O limite é manter essa prova por aproximadamente 25 milhas. Jet, Webjet 5728, esquerda 015, reduzindo 229, limite 25 milhas. Tive mensagem para dar. Desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0.04. 4.000 pés, no 0.04, 5.220. 1935, bom dia. 17. Controle Salvador, bom dia, 4.207 da Azul. Pastor 17 para o localizador, esquerda 170, reporta estabilizado. Esquerda 170, reportará estabilizado, Pastor 17. O controle Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, se mantém o nível 380, vou em Leda após Leda Bridge. Na presente, curva direita, direto Leda após Leda Bridge, 380 nível. Fênix 54, curva direita pro 040 para o localizador, reporta estabilizado. Direita 040, reportará estabilizado. Trip 5220, curva à esquerda pro 120. Esquerda 120, 5220. Confirme o Fênix 54, mantém 3.000. Fênix 54, desse mantenha 2.000 pés. Autorizar 2.000 pés para o Fênix 54, limite localizador. Circuito 7, eu sou o Salvador. Bom, 777, como é que acontece, senhor? Circuito 7 tinha sido autorizado por pushback, só que não iniciou. Chame quando pronto, ok? Já está pronto, senhor. Está só aguardando retirar o fim. Está retirando só agora, tá? Gente, então por gentileza, quando ele retirar o finger e o senhor se encontrar pronto, eu chame para o push agora. Já estamos prontos, bom, 777. Web 6740, autorizado ingresso, portão 01. Autorizado ingresso, portão 01, objeto 6740. Bono 777, a coordenação com o grip solo, após o web levar a cauda, ingressou no portão 1, livre push de instrumento de metáxi. Gente, bom, 777, após o web autorizado, reportará para o taxa. Web 6740, somente confirmando o portão 01, ok? 01 no portão. 01, 1 aproximação, torre no 8, decimal 6. Chama a torre 118.6, passando no 7, grato. Fênix 54, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista 0. Reportará estabilizado o LS X-Ray da pista 0, Fênix 54. Trip 5220, informa que o tráfego que precede na aproximação está a 7.5 milhas na proa de Duna. Está mantendo 2.000 pés, é um Papa 95 com 1.50 nós de ground speed. Aguardando pista livre, pastor. Corrompeu. 5.4 está estabilizado. Aguardo transferência, Fênix 5.4. Aguardando.